na estrada, nessa minha vida errada, eu queria encontrar um amor. Eu perguntei ao sol, eu perguntei ao mar, onde posso encontrar um amor. Eu vou seguindo a luz que me conduz. Agora estou na cruz por um amor. Andei à toa, hoje eu sei. Onde posso encontrar